038-96, terça, para 4000. Para 4000, 38296. Polo 621, reautorizado para 5000. Para 5000, 184, estabilizou. Cliente, cheque o trem, chame a torre 1-1895, 1-1-84. 184-118-94. Boa. Gol 1-1-84, bom dia. Gol 1-1-84, para cima, aguarde a autorização de pouso. Guardando, 1-1-84. Autorizado o táxi para o pátio principal, via táxi Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, 02, bom negócio. Retoração, esquerda pro 040, em descida para 2000 pés, tem como limite o localizador, 03 para a ponta. E esquerda 040, em que é o lote, essa 2 não caiu, está 3, 6, 9, 6. Pouso autorizado, pista 0808, 0 graus, 149. Trem está embaixo checado, pouso autorizado, pista na 0, 184. Gol número 21, passa 10.000, reduza para 220, número 4, mais gol. Número 21, passa 9200, desça sem restrições para 3000. Para 3000, 3000. Gol no 648, prossiga. Quer chamar o patinador, tá aqui, tá ligado? Tem esse grande contato com a esfera. Para interceptar o curso do localizador, direita 080, livre LS, agora fecha dessa. Isso, direita 080, livre LS, está 3, 2, 9, 6. Autorizado o táxi para o pátio principal, via táxi 6, Alfa e Juliette. portão 04. American 59, we're established on the low buzzer. We have a check landing gear and again back to control tower, frequency 118.95 for landing instruction. 1895, American 59. Volume 2-1, check camera, 25 graus de direita, porra, frente. Volume 2-1, deparação direita 230, desça para 2000, limite ao localizador, confia. 230, já estamos, 2-1. Controle Salvador, bom dia, ajuda 2780, sente da informação aqui. Azul 2780 ao controle, prazer falar, ajuste no 095, quando pronto, descer para 4000 direto Duna para o ILS. Quando pronto, 4000 direto Duna para o Azul 2780. Oceano 6311, chame Recife, a frequência é 125. 125 decimal 1, uma excelente semana. Boa. Sete milhas e meia para o externo, à sua frente, aeronave da América Airlines, equipamento 757, família 200. Em aproximação para pouso, chame a torre 11895, TAN 3896. Chama a torre 1895, TAN 3896. Golo 621, redução de velocidade 180 nós. 621. Salvador, boa, bom dia, TAN 3, 8.96, agora estamos a 6 milhas para o IBCA. TAN 3, 8.96, bom dia, continua a aproximação, agora a pista livre. Agora a pista livre, TAN 3, 8.96. Zona esquerda 130 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Esquerda 730, confere. Para o 162 zona esquerda, para o 130 para o ILS, aguarde transferência. Esquerda 130, ILS. Portão 04. Azul. Azul 2710, prossiga. Por gentileza, podia confirmar o ajuste altimétrico para nós, por favor? Ajuste 1015, azul 2710. America 229 on the ground, jet 01, leave the right, say Foxtrot, call ground control 121.1. 121.1 and right here, American. 96, pouso autorizado, pista no 0,090 graus, 129. 2-0, pouso lá no 0, até 3, 296. Papá Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, bom dia. Confirme aí, Patrick 50, direção de pista. Tower American 229, what's ground frequency? 121.1. Boa noite, mas fica. Boa noite, mas fica. Taxi via taxi Alpha. Hold your up, taxiway Juliet. Alpha, and do you ever need American 59? 2000, autorizado LSU 2, teste 80. A resposta está estabilizada. Arizona. Boa noite, não, bom dia. Bom dia, Gol 921, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda aí. Affirm, gate 11, but we have an aircraft that just pushed back on the same sector as the gate. So, hold your up, taxiway Juliet, but the gate will be 11. Alright, thank you, 11 Alpha, hold short Juliet, American 59. Alpha, motor, American, motor, Gente, voo 2065, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0, via parte principal, táxi Índia, no ponto de espera chama a torre em 118.95, ajuste no 05. Ponto de espera da Papá. Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, autorizado para Serra Índia, Romeu Índia, conforme rota do plano de voo, a 1.000 pés, decola direto do pátio, coordenação com a torre, segue corredor Axé, aciona 5455, frequência do controle Salvador 120.8. Correto, Romeu, Foxtrot Lima, confirmando o corredor Axé, confirme versão da bola. Meu nome é 21 no avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 100 graus, 149. 5.14, o vento que entendi, autorizado, meu 21. Acionamento a critério, chame para o táxi, o Romeu Fox Lima. Autorizado cruzamento, Romeu Golf Victor, Projeto Quebec, Mike Lima, na Lima, chame só o Luno 211. So the taxi to my neighbor via taxi Juliet, and on the ebbing of gate 8, follow the marshals to the gate 11. Okay, left on Juliet, follow the marshals to gate 11, American 59. Sun 3896. Táxi via Alfa e Júlia para o pátio principal, portão 05. Alfa do Leste para o portão 05, portão 3296. Táxi de Mandela no 0, do Chame no ponto de espera da Papá. Papatego, Romeu, Golf Victor, mantém a posição na Taxi Lima. O senhor irá precisar seguir o follow me, temos aeronave da América taxiando para o portão 11. positivo? Chama de gata. Informo o vento 080 graus 139 no meu Fox Lima. Para chegar a critério, chame na vertical do Serote da Ponta. Chame na vertical do Serote da Ponta, do Fox Lima. Luna 621 no solo 07, livre à direita, Fox Trot, controle solo 121, direção 1. Fox Trot, 211, vou no 621. Salvador Solo é o Azul 2710 na 4 Lima para posicionamento. Azul 2710, livre acionamento, corte pushback em coordenação com a equipe de solo, chame para ataque. Livre acionamento do pushback em coordenação com a equipe de solo, chama ataque do 2710 da Azul. Salvador, bom dia, bom número 21, bom. Bom número 21, bom dia, ataque de Alfa, importante da Juliet. Alfa, importante da Juliet. Para o outro farol de Itapuã, chame o controle agora 120 decimal 8. 108, outro Fox Trot Lima. Controle de Salvador, cordial, bom dia. Papá Romeu, Romeu Fox Trot Lima. Papá Romeu, Romeu Fox Lima é o controle, meu cordial, prazer falar. Você vai manter 1000 pés em voo visual para Siri? Ah, sim, passivo, meu comandante, viu, Pedro? Ok, eu preciso do seu estimado para pouso. Ah, é... aos 50. 1250. É, podia confirmar? No 250. Ok, eu no 250. Chame meu através do Paraná. Camarada, através do Paraná. Papá Tango, Romeu, Golfico. Correto, Papá Romeu, Golfico. É, após o parqueamento do América, autorizado prosseguir seguindo as instruções do balizador, reporte no través do portão 612. 780, visual. Azul 2780, ciente, aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895. Vai mais sim, grato, boa. Boa. Gol 2065. Gol 2065, controle, meu cordial, contato com a Bárbara, sem restrições. Após 2000 pés, gira à direita, lenda, lenda, bate com a camisa. Após 2000, lenda, gol 2065. 2780, bom dia, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. Gol no 621, táxi via Juliet para o portão 03. Sete, oito, zero, pouso autorizado, pista 0, vento 0, 0 graus, 149. Em livre pouso, abaixado, travado, azul, 2, 7, 8, 0. Gente, só poder me ouvir, autorizado, táxi até o PAD 3. Azul 2770, prepara a saída Coral, armada Copa. Coral, armada Copa 2770. Para cópia, tranquilo, informação em curso quilo. Paulo, eu azul 2710. Tá pra passar, nós temos 72 a bordo, 72. Falta meia de 3 horas, retornando o Salvador. Azul 2710, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via pátio principal, táxi Índia. Do ponto de espera chama Torre em 118.95, ajuste no 015. Positivo, então a gente sai via pátio principal e Índia, ponto de espera da 10, chama a Torre 118.35, o Azul 2710. Azul 2770, pronto, cópia. Pronto, cópia, 2770. Azul 2770, autorizado para pouso seguro via Golf 677 conforme rota do plano. Nível 1.60, decola da pista 1.0, primeira curva direita, saída Coral. Aciona 5471, frequência do controle Salvador 120.8. Autorizado nível 1.60, descida Coral, decolando da mesma curva esquerda, transponder alocado 5471, na frequência do controle 120.8, após que essa Golf 677 Azul 2770. Correto, Azul 2770, apenas confirmando, primeira curva à direita. Afirmativo, primeira curva à direita, 2770. Papa Tango Romeu Golf Victor, pronto, sobe. Papa Tango Romeu Golf Victor, autorizado para ponto seguro via Golf 677, nível 100. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Coral. Aciona 5445. Frequência do controle Salvador 120.8. 2-1-1, é muito bom. Correto, Papa Tango Romeu Golf Victor, chame para acionamento. Azul 2780, autorizado táxi para o Pátio 3, via Taxi Alfa e Kilo, prevista 3 Romeu, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, 3 Romeu, 2780, trago. Via Azul 2710, próximo do ponto de espera da pista 10. Azul 2710, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 149. Autorizado alinhar, decolada 10, Azul 2710. Fome rota do plano a 1.000 pés, decolada 17, primeira curva direita, segue corredor a cheque. Transponder 5447, frequência do controle Salvador 120.8. Prossiga. Meu convite, chame o Gonçalo para acionamento. Prossiga. Acionamento a critério, chame pronto para o táxi, para o meu atleta. Golf Victor, Clube de Atalá, reporte do Aeroporto Táxi. Controle Salvador, bom dia. Azul 2710. Azul 2710 ao controle, contato radar estabelecido na decolagem. Após 2000 pés, curva esquerda, rua Aracaju e super sem restrições. Após 2000 pés, Aracaju sem restrições, 2710 da Azul. Confirme, azul 2770. Afirma, 2770 para pushback de acionar. Azul 2770, atenta ao Papa Alfa Tango 4 acionado no 43. Teve o pushback, reporte só para o táxi. Gente, atenta a nave, reporte para o táxi, azul 2770 para o táxi de acionar. Tango Romeu Golf Vitor, tá visual com 4R da Azul no 43. Atento ao TR da Azul no 43. Tem TPV push do mesmo, autorizado táxi. E a parte 3, parte 1 no taxi Índia e taxi Alfa. Quando o plano chame foi 1 no Node 10.95, o ajuste no 0 no 5. Lima 094, bom dia, viu, chega da Mari, desça ao nível de voo 050. Desce autorizado, autorizado 050, podemos aprovar o Serra Vitor 368? Lima 094, deseja fazer o ILS WIS? Irmão. Após o TAP, será autorizado o ILS WIS, mantenha inicialmente a chegada. Voo no 094, mantendo a chegada, descida para 050. Azul 2770, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via pátio 341 no táxi India e táxi Alfa. Quando o ponto chame torre 1 no 8, décimo 95, ajuste no 015, confirme que é o B 029. Afirma 029, 3 horas e 45, Vitória, autorizado táxi pátio 3, pátio 1 no esquerda, ponto de espera torre 118, 95, azul 2770. Chegou Salvador, bom dia, voo 1184, centro daqui, localização Recife. O 1184, informação que em curso, autorizado Serra Bravo, com meu Foxtrot, via Azul 17, nível 370, sai da Pucla, transição Aracaju, na escola da 10, primeira curva, esquerda, transponda 5470, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 570, aproximado, pode sair da 10, vamos. Fala da 10 com curva esquerda na Pucca, transição Aracaju. Acena 5470, controle 1208, vou 1184. 1184, posicionamento correto, reposte pronto para o... pushback acionamento. Câmara pronta. O Romeu Vitor decolou 26, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. 1208 vai chamar o Romeu Vitor. O azul 2770 está autorizado, alinhar e manter. Aí, 010. Autorizado, alinhar e manter, 010, 2770. Controle, bom dia. Romeu Golfito decolou, vai passar 2000 na coral, na sua escuta. Atacão, Romeu Golfito, bom dia. Contato radar, estima de 100, via CD Coral. Ativo, via CD Coral, Romeu Golfito. Pode aprovar da presente coral, senhor? O meu convite matou o texto da saída. Positivado. Sou 1648, para manter o curso quilo. Autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, via Ampliador 17, nível 350, sai da Pucca, Jão Maracaju, da escola da pista 10, primeira curva, esquerda, transponder 5504, frequência do controle Salvador 120, décima 8. 350, Mike autorizado, no passo 17, Pucca, Jão Maracaju, retorno da 10, esquerda, 504, transponder controle 201. Controlamento correto, reporte pronto para o pushback também. Azul 2770, devido à aeronave de menor performance que decolou à frente, após decolagem mantém a proa até 3000, conforme instruções do controle. Frente, após decolagem, irá manter a proa até 3000, conforme o controle, o azul 2770. 4. Pushback em quadração equipe de solo, reporte pronto para o táxi. Autorizado a ser matar, 1184. Falou, Xané, é 1140, informação, pelo Mateo. Fica com Alto, Azul 2770. Kilo autorizado, Serra Bravo, Mike Oscar, via Upper Zulu 17, nível 350, saída Puca, Jamo, Aracaju, decola da 10, primeira curva, esquerda, transponder 5502, frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, Mike Oscar, 10, Aracaju, via segunda primeira curva, esquerda, o Chané 6140, treinamento correto, reposte pronto para o pushback e treinamento. Azul 2770, decolou 30. Mantenha a planta 3000 e chama o controle Salvador 120.8. Mantenha a planta 3000 e chama na controle 120.8, Azul 2770. Papá Romeu, até o Juliette Serra, do Desenho Ecológico, Pula 7, vento 090 graus, 159. 1094, após etapa em voa, Serra Vitor 366. Descida autorizada para 4.000 pés, 1.095. Controle Salvador, Azul 2770, decolado na torcida Coral, passando 2.600, recita 3.000 pés. Azul 2770, contato radar, mantendo a prota 3.000 pés, apoio do farol 160 na saída Coral. Completa 13 ou 10, depois você segue para o ano 60, depois da saída Coral Azul 2, 770. Controle, o Azul 2770, com totais referências no setor, autoriza a gente uma Coral, depois a gente anda. Autorizado, Coral, Azul 2770. Contará, afastado 20 milhas, com a Delta, o Azul, até o Juliette, Serra. Índia, Itaquei, Alfa, quando o pronto chame torre, 118.95, o ajuste 10.15. Índia, atualizado, Índia, Alfa, ponte espera, torre 18.95, vão 10.15, 1.184. Autorizado ILS Whisky, desce para 2.500. Autorizado ILS Whisky, desce para 2.500, gol 1.094. Bom dia, gol 1184, tá, vamos para o próximo. Gol 1184, 4, autorizado ali, LR, decolado, Sonora 0, vento 1, 0, 0, graus, 1, 4, 9. Enche a linha e decola da 1, 0, 1, 1, 1, 8, 4. Com 207 anos, Salvador, na frequência, zona 20, decimal 8. Com 207, a sua identificação via chegada Bonf, desça para 4 mil pés e ajuste a 0 no 5. Gente, azul tá 207. Pode pôr para o saco. Decolou 3, deixa o controle do comandante na 208. 208, bom dia. Controle, Salvador, muito bom dia, o gol 1184, Libra, B-Central. Está terminado, chama o controle Aracaju, na frequência, na 20, decimal 3. 0, 203, obrigado. Controle de Salvador, muito bom dia, o gol 1184, Libra 2000. Gol 1184, bom dia, está tratado radar, cima de jogo 370, via saída Puca. Via saída Puca e sobe para o 370, gol 1184. 1094, estabilizado, LR. 1094, completa a aproximação final e chame o de Salvador na frequência 98, decimal 9. 1895, gol 1094. Falei, o conflito, o controle não copiou a informação. Estou em Salvador, gol 1094. Gol 1094, ajuste altímetro 1095, autorizado pelo pistão 0, vento 1,00 graus 1,59. Pois autorizado pistão 5, gol 1094. Autoridade caso era com essa voz e autorizado o tapa. Autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Pate 1, taxi Índia e taxi Alfa. Quando pronto, chame Torre 118, 1095, ajuste 10, 15. Alfa Tango, Oscar Papa Golf, approach de Bonf, para interceptar a chegada Bonf e aguardando para a descida. Oscar Papa Golf, sente, voo e rotatório, reporte para modificação de regras. Serra tem frequência livre. Voo no 621 no Killing Curso, aguarde cópia. Não é pro voo 648? Voo 648, após passagem do Avianca, Airbus Avianca em direção ao ponto de espera, coordenando com a equipe de solo, o pushback e reposta para o ataque. Vai embora. Voo 621, no protocópio. Zero, ali não tem capítulo 0. Serra Bravo, Serra Papávia, Upper Zulu 1-0, Uvali, Upper Zulu 1-6, após conforme falta do plano de voo, nível 360, saída Dael, Leda, Motiva, decola da 1-0, primeira curva, direita, transponder 5473, frequência do controle Salvador, 1-2-0, décima 8. O 94, o solo foi aos 41, chama o solo Salvador em 121, décima 1. 21, vai chamar, Salvador 4. 73, na frequência 12685, alternativa 125, décima 45. 094, graças a Deus. 284, controle de Salvador. Procida, né? Centro e Cif, na frequência 1285, alternativa 125, decimal 45. 1286, 1286. Afirmativa. Caso 2770, tudo mantém o nível 180. Passa 150 para 180, 2770. Por que desviou a esquerda aí para essa formação? Frente, o tempo 3740, posto na proa de papo. Bom, valeu. Tem meu no 4-2, deixa eu encontrar o salário no 2-1-6-1. 2-0-8, poxa, né, meu 4-2. Meu nome é 140, bom dia, contato radar, Cima Tejo 350, via Seda Puca. 350 via Seda Puca, Chanel 140. Papatango Romeu, Golf Vito, está afastado 5 milhas da posição coral, serviço radar terminado, chame o controle Liel, na frequência 120, décima 1. Papa Golfo, desça para 4.010 e ajuste no 015. Aerotaxi, gol 648, 143, 1h55, está na rede. 648, táxi autorizado para o ponto de espera na pista no zero, via táxi aí, Índia e Alfa. Quando pronto, chame 2118, decimal 95. O ajuste no 015. Índia e Alfa, quando pronto, Azul 4207, estabilizando. Azul 4207, completa a aproximação final de torre, na frente entrando 8, próximo 95. 1295, obrigado, até já. Azul 4207. 740, desça para 2010, o ajuste no 095, autorizado e elétrico tem reposto estabilizado. Autorizado, pushback, estacionamento, rapaz, pronto para o táxi. Torre Salvador, muitíssimo bom dia, azul 4207. Azul 4207, bom dia, a gente é o último 0 agora, desculpa, livre. É, tinha sido escrita para o pouso, 4207. Veja 98, bom dia, via chegada a Mário, desça para o nível de voo 050. 050, vai para o TAP. Vai para o no 648, decolou 47, chama o controle de Salvador no 20.08. 208, obrigado. Azul 4207, trapa avistado, autorizado pouso, sistema 0, vento 090, grau 159. Gente, livre o pouso, azul 4207. Puca 3064. Deu. Rapaz, Serra Romeu, Salvador Salvador. Charlie Serra Romeu, Salvador Salvador, prossiga. Confirma, Pátio, que se encontra. Está passado 53 milhas do SG Salvador, serviço está terminado, chama o controle e elas na pressão entram 10.0 do Sima 1. Licença, Romeu, para fazer o teste, é, chame a frequência da torre 118 decimal 95. Zero, chame o centro Recife, na frequência 2085, alternativa 125, decimal 45. Camarão, boa, chame, meio no mais zero. Prossiga, Tchau, meu. Tchau, meu, torre. Tchau, qual intenção, Charlie Sierra Romeo? Quem está autorizado, Papá Papá, Charlie Sierra Romeo, repórter coordenar Papá. Rádio Shorty, na 05. Para o controle. Só nós vendo e sim, te confirme a posição. Eu chamei a torre na frequência 18.95. Tango Alfa Golf, Everest notificada 1250, desce para 1.510, o rotatório é posto de visão com campo. Como Salvador, Portinho Azul 4207, livrou na foto. Azul 4207, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 01. Via Alfa Juliette para o 01, Azul 4207. 3740, completa a aproximação final e chama em torre Salvador na frequência 98, decimal 95. 2, 7, 2, 9, 5. Continua a aproximação, agora essa direção de pouso, justiça,